Venha comigo se quiser viver. Estamos na segunda parte do AsilaCast. Aqui é Joel Suki, protegendo o mundo da devastação e unindo as pessoas da nossa nação. Puta merda. Essa foi boa. Que é a Lilith e eu chorei quando o Ash virou pedra. Caralho, bicho. Primeiro foi melhor. Mas ele participou daquela gravação dos Cavaleiros, do episódio da Medusa. Furou os olhos. O Jota e dar caralho, caralho. Giratina que é foda. Caralho. Essa daí essa aí eu boiei, altamente... viu? Essa aí eu boiei isso totalmente. Aí, Jota, aqui é Telos e a minha entrada vai em comemoração ao Adonis. É Celso! E aqui é o Neto Mario e ainda tenho a minha caderneta Pokémon. Ixi, Maria. Essa piada aí também foi interna, viu? Não, pô, a Liga Pokémon era nacional, mas mundial, aliás. Aí vamos continuar aqui com o papo do Pokémon, né, cara? Vamos direto daqui. Primeiros contatos ali com Pokémon, cara, foi realmente com anime. Com o primeiro episódio que passava na Eliana, né, bicho? Programa da Eliana ali, de manhã. Eu me lembro que esse dia foi marrante, porque eu vi as propagandas do Pokémon. E foi quase a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a primeira vez os Cavaleiros. Porque na época passava aquelas propagandas, né? O anime de maior sucesso no mundo e tal, Pokémon. Aí eu, vixi, compadre, esse daí eu não posso perder, ó. Aí eu assisti o primeiro episódio e já fiquei preso ali no Pokémon. Ficou tinindo, foi tu? Não tinha como escapar não, cara. Quase a mesma emoção do Cavaleiro, só que sem o sangue, né, cara? Pois é. Agora o Pokémon não acompanha do começo, não. Eu me lembro que eu soube que tava passando Pokémon pelo Isaías, ó. O Isaías, antes de começar a febre Pokémon no Brasil, esse bicho já era Pokémoníaco, sei nem como. Aí ele chegou lá em casa e, né, cara, não sei o que, estreou Pokémon aí. Ó, vixe, cara, que porra é essa? Pokémon. Aí eu comecei a acompanhar do terceiro episódio, que era um episódio não muito interessante, por isso que eu não tenho muitas lembranças. Alguém se lembra do programa da Eliana, que tinha o Chiquinho ali? Ah, é? Chiquinho, é mesmo. É, ué, era clássico ali, o Chiquinho, bicho. Ele começava a falar besteira, aí falava assim, agora eu vou botar a tecla SAP, mas não fala normal. Pois é. Mas era o Chiquinho Pitoco, não era não a dupla dessa parada aí? É, mano, que ele tinha até os... Como é que ele imitava? Era o Salve e o Santos, é alguma coisa assim. Eu sei que ele era o Ed Banana, né? Não esse bichinho. É. Eu lembro que nos intervalos do Pokémon, sempre tinha aquela perguntinha. Quem é esse Pokémon? Aí, é. Aí você ficava esperando, né? Sem mudar de canal nem nada, porque você queria saber qual era o Pokémonzinho que tava lá. Aí, tava passando o episódio do... Vamos supor, do Pikachu, primeiro episódio, aparece o Pikachu. Se tiver passando o episódio do Koffing, vai ser o Koffing. Sempre o Pokémon dos dois tá passando. Não, mas o que eu me lembro que era foda era no final do episódio que tinha tipo o rap do Pokémon, né? Não que mostrava uma porrada de Pokémon de uma vez. Era mesmo. E se você decorar essas duas partes desse rap, você faria 150 Pokémon. É. É merda. Meu primeiro contato com Pokémon, cara, foi no emulador, cara, na casa de um amigo meu, velho. O cara tava jogando, não sabia nem que merda era, cara. Foi não? Foi, cara. Mas aí começou muito depois, né? Mas isso foda, foi cara. Antes ou depois do anime? Não, foi bem antes. Agora tu falou em emulador, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de emulador, de videogame, foi justamente por causa do Pokémon. Porque a galera era na mó pilha pra poder jogar, e não era todo mundo que podia ter Game Boy e tal. Aí a turma pegou e descobriu esse lance de emulador, que dava pra rodar o jogo e tal. Lembro que eu comprava uns disquetes do Green, do Red pra poder jogar no computador, porque até então eu não tinha internet, então a única coisa que eu podia fazer era comprar um disquete pra poder jogar no computador. Mas e quem é que te vendia esse bicho aí? Eu ia perguntar isso, só, cara. No shopping? Vixe, mano. Que bandido. Eu lembro, cara, que o emulador rodava, cara, rodava na tela pequena, assim, tipo, você... A tela já era aquela 800, 600, e o cara tinha que botar, não podia deixar full screen, porque se deixasse full screen ficava lento, cara. É, eu me lembro. Porque o processador não aguentava, né? Pior que é. Processadorzão 233 e tal. Eu lembro que eu sempre usava a bicicletinha do Ash, porque ele andava muito devagar. Aí. Aí você ficava querendo ir logo pra outra cidade, você pegava a bicicletinha e saia andando rapidão. Mas a bicicleta era da Mist, não era? A bicicletinha do jogo era o Ash que comprava alguma coisa. Aí. Acho que ele ganhava de alguém, cara. Uma coisa desse tipo. É. Alguma coisa pra ele, por causa de uma quest que ele fazia. Porque alguma coisa a ver que a loja não tava vendendo mais, porque tava em crise, e o Ash lá ajudava e dava. Agora aquele símbolo que tem no boné do Ash. O que é que significa aquilo ali? Aquilo é uma mensagem satânica. Porque era tipo um triângulozinho, né? Vai que era o símbolo maçom, né? Alguma coisa assim. É, cara. Teve um gato aqui de casa que eu criei, que eu coloquei o nome dele de Pikachu, bicho. Ele era amarelo? Era não, era branco. Ele é amarelo? Mas, infelizmente, o pobrezinho do Pikachu morreu do coração ali. Faz a rei da morte do povo. Não, mas foi triste, bicho, porque tu é doido. Eu também sempre choro quando meus gatos morrem. Mentiroso. É sério, mano. Mas alguém aqui colocou o nome do animal de estimação no nome de algum Pokémon? Eu nunca. Meus pais nunca deixavam, eu sempre tentei. Aí. Ué, por que eles não deixavam? Porque Pokémon era a cor do Satã, né? Tá. É, cara, as famílias católicas não aceitavam isso, não. Minha família nunca foi muito disso, mas era mais pelo fato de, cara, de ficar estranho pra cacete. Eu chegava, qual é o nome dele? Aí eu... A gente tinha uma tartaruga já. Aí Squirtle. Aí não, não pode ser Squirtle, tem que ter outro nome. Squirtle. Aí não. Vixe. Eu dou um nome pra ele, né? Eu nunca conseguia dar um nome animal. Pois tem uma criatura aqui das áreas que o nome da tartaruga dele é Blastoise mesmo. Vixe. Eita. Vixe, meu irmão, me lembro dessa parada aí. É, velho, o senhor papel mesmo. Senhor papel aqui tinha um blastoide. E ele colocava umas bombinhas assim no casco dele? Ele chamava as bombinhas dos cocô. Mas pelo menos ele ensinou a tartaruga a andar em duas patas, cara, assim, em pé. Aí treinamento eu não vi, não. Mas tu se lembra que o Isaías, ele tinha um Tijubina que ele chamava de Charizard, né? Tijubina, ó. Vai ser engraçado ver, bicho. Porque o Pokémon, cara, ele gerou tanto um sucesso tão grande, cara, que influenciava as mentes das crianças, né, bicho? As mentes criminosas, eu pensei que você ia falar, ó. Tá bem, né? Eu digo que eu comecei a desenhar por causa de Pokémon, cara. Olha aí. Pokémon, acho que foi, assim, que me influenciou a fazer o que eu faço hoje nessa parte de design, é por causa de Pokémon. Olha aí, você faz hoje. Não, eu mexo em programas, fico desenhando. Ela é uma treinadora, né, Pokémon? É. E comprava aquelas Pokémon Clube todo mês, ah, gastava meu dinheiro todinho com aquilo, tipo, tinha umas 70 edições daquilo. Mas agora Pokémon Clube era clássica demais, viu? Tudo bem, Pikachu, eu escolho você! Tava na banca, né, olhando as revistas e tal, aí vem se aproximando o Manel, né? Garotão, ele, vixe, meu irmão, é a Pokémon Clube do mês, né, o cara lá é. Aí ele, ei, mas pois me empresta aí pra me bater uma Xerox dessa bicha. Tá vendo? Boa parte da revista não tinha o que, que me interessava, entendeu? Só tinha uma partezinha lá. Aí era algumas folhas e tal. Aí eu, rapaz, não, vou comprar essa fortuna de revista aqui pra ver. A revista R$2, né? Não, o negócio de R$2 era aquelas revistas real cara, bicha grossona. Não, era mais caro que isso aí. Aí eu fui, não, vou comprar essa porra, não. Aí eu, ei, Toninha do Mal. O nome da mulher é Toninha. Aí eu, ei, Toninha, me empresta a revista pra me tirar xerox dessas folhas aqui. Eu pagar esse absurdo aqui só por essas folhas aqui é mó paia. E aí? Aí ela estava de bom coração no dia, aí foi e deixou. Aí, aí, bicho. Aí eu fui, tirei, fui feliz para sempre. Devolveu a revista? Devolvi, mano. Tirei, aí eu só fiz correr, trocar, né? Tirar a Xerox e voltar e dar pra ela. Aí, mas essa Pokémon, aquela que vinha no fundo daquele mangá? Não, eu não lembro direito da revista, não, né? Estou dizendo, só sei que ela tinha, era. O conteúdo dela era todos os 151, aí falando o tipo, o que ele fazia, tudo, especificamente sobre cada Pokémon, entendeu? Ah, eu tinha. Era falando dos 151 Pokémons, aonde encontrar, era pro jogo. Tudo. Sendo que o problema é que eu nem jogava o jogo também. Aí. Só que só pra saber, ler e tal, sabe? Curioso mesmo. Olha aí. Eu achava massa saber onde é que eles estavam e tudo, mas eu, pô, não sei nem, nem jogo. Mas o Theo, ele nunca jogou o jogo assim pra valer, pra poder fechar. Mas só por ele ter visto o anime, ele já sabe como é que é o Rugai, já sabe como é que é. E a revista que ele vê, tanto serve pro anime, quanto serve pro jogo. Porque vai mostrar os lugares do jogo, de ambos, são os mesmos. É verdade. Ah, o Theo não pensou nisso não. Com certeza não teve essa linha de raciocínio. Pra você ver como o Pokémon, cara, ele gerou uma quantidade de acessórios muito absurda, né? Com anime, com jogo, com o mangá. Porque depois do que saiu o anime, saiu o mangá também, né? Foi no Brasil? Lançou no Brasil também. O mangá que saiu no Brasil era aquele de uma revista, não sei qual era, que essa eu não cheguei a comprar, mas vi um mangá nela no fundo e tinha uma história, cara, que não tinha nada a ver. Tanto que em uma dessas histórias, o Ash se casava com a irmã da Misty. Caramba. Uma das irmãs da Misty é as doidas daquele estádio lá, né? É. Daí eu vou te dizer, eu tenho esse primeiro mangá aí aqui. Cara, a minha vida Pokémoníaca foi só nos card game. Eu me lembro da primeira a revistazinha que vinha falando sobre os cards. Aí eu fiquei vidrado nessa porra. Eu li a mesma revista bem umas 10 vezes por dia. Ficava vendo as fotinhas das cartas lá na revista. Aí eu, na maior das vontades de ter a porra da revista, ou do jogo e tal, e não tinha nem chegado aqui ainda. Que revista era essa? Playboy, é? Aí, eu não lembro o nome da revista, deve ser uma das que a Lia deve ter aí ainda. Essa era uma Dragão Brasil. A Dragão Brasil. Ei, Maio, eu tenho uma Dragão Brasil aqui, cara, com os 150 Pokémon e as fichas, velho, pra jogar RPG Pokémon, cara, que eu jogava na época. Puta merda. É massa. O Isaías jogou comigo também, viu? E o Isaías era o mestre, ó. Ai, Vitorinho. Ei, mano, mas eu tenho uma história dessa mestrada aí do Isaías, cara. Na época era o seguinte, o Pokémon tava no auge e eu tinha essa exata revista aí que o Jota tava falando e mestrava pro pessoal Pokémon. Só que era uma parada dessa, eu mestrava, né, a parada e tal. Aí eu fazia as minhas anotações. Aí toda vida que terminava a aventura, o Isaías chegava assim: ei, mano, me arranja essa folha aí. Eu: ei, mano, pra que é que tu quer? Já terminou a aventura? Não, mas me arranja aí. Aí beleza, né, eu arranjava a folha pro Isaías. Aí depois eu chegava lá no Theo: ei, Theo, não. Ah, mas é, o mestrou aqui e tal. Aí o Theo descreve exatamente as mesmas coisas que aconteceu na minha aventura. Não é, mano? O Zayas é esperto, né, mano? Tem que ter coração, né, mano? Não é, mano? Putaria. Eu só sei que ele vinha aqui, aí a gente jogava. Aí eu passava andando e tal, não sei o que. Aí eu: cadê os pokémons, né? Tu só bota essas porra aí, mano. Ele: mano, quer saber? Toda esquina agora tu vai ter a porra do Pokémon pra tu. Tu não vai dar um passo, tu vai encontrar uma agora. Lembra, cara, jogar RPG Pokémon é que era demorado demais, velho. O nego passava umas 2 horas, cara, e não saia nem do lugar direito, mano, porque era muita luta, muita coisa, velho. Eu me lembro que era osso, porque o cara era asilado nessa parada de evoluir os Pokémons, né? O cara lutava, lutava e: cadê? Evoluiu. Aí: não, evoluiu não, cara. Puta, velho. E o pior, cara, que nego ficava nisso, e ao invés de querer continuar a aventura, ficava: não, vou ficar na floresta, porque pra poder evoluir. É igual o jogo, né? O cara precisa ser igual o jogo. O cara vai ficar fora de treinar, chegar no próximo vídeo nosso, tá fodão. Também pra tentar capturar os pokémons, né? Porque às vezes demorava muito pra encontrar e tal. Sim, quando eu narrava, não dava experiência pra quem capturava, não. Só pra quem matava. Tinha que derrubar e deixar cancomba, tipo, pra não poder capturar. Mas matar mesmo? Tá, matar mesmo, chora, porra. Não, eu... Nesse tempo você é que é cara, já. O cara é o mestre, ele pode fazer, né? Nessa época aí eu nunca mais. Até mesmo porque não tinha fazia sentido nenhum matar o pobre do bicho. Na verdade, é nocautear o bichinho, né? Porque é quando ele não tinha mais condição de lutar. Não, mas ele, pra ele aí é matar, minha filha. É, então, vamos supor que na RPG eu fizesse igual no jogo. O cara nocauteia e não pode mais capturar. Por que não poderia? No anime não é assim? No anime o Ash bate até o bicho ficar sem poder se mexer. O bicho fica lá se tremendo no chão, tendo um ataque. Aí vai capturar. Mas aí tu matava o Pokémon, vê? Isso é ruim, viu, mano? Eu imagino o que é que o pobre dos gatos lá da casa dele acontece. Depois diz que o Pokémon é demoníaco, né, negócio? Imagino o que é que o pobre da tartaruga passou aí. Tudo bem, Pikachu, eu escolho você! Um dos episódios mais marcantes que eu vi foi quando o Caterpie evoluiu pra Butterfly, logo no começo do anime. É louco. Foi... Primeira evolução que você vê, né, cara? Pois é, porque era aquela parada. A Misty não gostava dele, né, do Caterpie. Tinha nojo dele. Tinha nojo dele, chamou até ele de diabo, alguma coisa assim. Tu também tinha, né, Lilith? Eu não, achava ele bonitinho. Pobrezinho, né? Andando lá e tal. Ele servia pra nada pra lutar, né? Eu acho que colocava ele, levava uma porradinha, aí volta. Eu me lembro que tem uma. Nesse episódio do Caterpie, tem uma cena de 5 minutos de conversa do Pikachu com o Caterpie, bicho, eles olhando pra lua. Aquela parada que não tinha legenda, o cara ficava tentando entender o que é que ele estava dizendo. É putaria, o cara esculhambando a equipe de dublagem da Record, né? Pois é. Essa parada de conversa dos bichos é comédia. Pikachu começava a conversar. Não, peraí, faz aí, Lia, o Pikachu conversando com o Caterpie. Faz aí o Caterpie, Theo, conversando com a água. É por aí mesmo, viu? Ele faz o Pokémon da Mas não conheço, eu não me lembro do Caterpie. Só tu dizer o nome dele. É, vai, fala. Não, mas não me lembro como falar. Como é que ele fala? Ah, Pikachu. Fala aí. Eu também tô achando que ele falava. Pikachu, eu escolho você! É o Pikachu que a Lia vai fazer e o outro Pokémon aí desconhecido que o Theo vai fazer aí. Vai lá, vai lá. Que vai ser o Pokémon Theos. Theos, Theos, Theos, Theos. Outro episódio marcante também foi aquele episódio da gangue do Squirtle, bicho. Esse aí foi massa, cara. Pô, cara, foi muito engraçado, cara, esse episódio. Esse eu achei massa, mano, porque até então os pokémons, eles eram meio, vamos dizer, selvagens, né, animais mesmo. É. E esse da gangue do Squirtle, mano, o Squirtle, ele era todo socializado, né, esse bicho liderava uma gangue e tal, né. É, engraçado é que ele vem, né, com os outros Squirtle, aí os outros Squirtle é tudo com aqueles óculos em redondo, né, e tal, do John Lennon. Aí esse bicho vem com Ray-Banzão na cara, bicho. Pois é, o cara era o chefe. Eu me lembro que é o Rick, só na hora que ele entra em desespero lá, que ele fica com raiva, aí ele sai gritando, Squirtle, Squirtle, Squirtle, Squirtle, sai voado. Eu quase morro de rir nessa hora, mano. Agora, de episódios que eu me lembro que eu achei massa, cara, foi aquele episódio que, tipo, os treinadores se perdem e os pokémons ficam sós numa ilha. É. Que aí, vamos dizer, nesse episódio tem legendas, que é só os pokémons sós na ilha e conversando. Seria sacanagem se não tivesse legenda. Que pariu, cara. Pra poupar do zoador, né, mano? Vamos botar os pessoas. E era massa, bicho, que mostrava, tipo, a personalidade deles. Vamos dizer, eles vinham andando. Aí o Pikachu tentando liderar. Aí o Bulbasauro ficar logo puto. Aí, mas por que é que tu vai liderar, mano? Sai do meio aí. Aí o Squirtle era... É, cara, o Squirtle era todo fuleiro. Aí fazia uma piada lá. É. Aí o Charmander morrendo de medo aí, não, mano, vamos voltar, não sei o que. O Charmander era meio o que ficava na dele, né? Era o tímido da equipe. O Charmander só ficava quando ele virou Charizard, velho. Que aí tem aquele clássico episódio da luta dele contra o Magma, cara, no episódio 51, velho. Que eles vão estar naquele vulcão. Aquele episódio é muito massa, cara. Que eu acho... É legal. Esse episódio aí do Magma, né? Um que o Charizard era muito puta e vê o Magma fodão e pega A pra brigar com ele, né? Não? Coisa assim. É. Aí eles vão brigar, cara. Eu acho que é se eu não me engano, o último líder de ginásio que o Ash enfrenta, cara. E, meu irmão, a luta é muito foda, cara. Mas esse é aquele. Acho que é um episódio todo só essa briga, cara. Acho que... O Charmeleon cai lá embaixo, aí o Ash. Charizard, que... mano. Charizard? É, essa luta aí já é com Charizard. O legal do Charizard é que ele era todo escroto, não queria obedecer ele. Aí, mas quando ele pegava a raiva de quem era o inimigo, aí pronto. Não, eu acho engraçado é que. Ele pegava a. É que o Charizard, quando ele entrava na luta, ele já entrava deitado, né? Ficava deitado no chão. Ficava frescando, né? Eu não tava nem aí. Ficava palitando os dentes lá. Aí o Ash chegava, vai brigar, porra! Aí ele, cuspia fogo nele. Aí, puta. Quando o bicho via algum motivo, né, pra poder brigar, o bicho ficava do mal ali, né? É, o bicho... A Liga Índico, o Ash perdeu por causa disso. Ele chama o Charizard não briga. Aí ele perde. Olha aí, bicho. Foi. Puta, merecia meia hora de peia. É que ele não mostrou, né, o que aconteceu depois. O Charizard levou uma escotada. Olha aí. Porque o Ash, ele não treinou o Charmander como deveria. Entendeu? Aí o Charmander já evoluiu precocemente pro Charmeleon e depois pro Charizard. Aí o Charizard não tinha nenhuma moral pro. Não moral nenhuma pro Ash, entendeu? Olha aí. Mas o Charmander não começou a se revoltar já na época de Charmeleon, não? Ele não era meio... Porque ele evoluiu precocemente. Ele não tava. Ele não tinha sido ainda bem treinado pelo Ash. Qual que foi? Deram o anabolizante. O Ash joga os seus Harikandes, né? Entre aspas, os Harikandes, os doces raros, que dá pros Pokémon. Os Pokémon ficam muito doidos e evoluem. Os docinhos raros. Mas o nome do doce? Que é o Harikandes, é o doce raro. Todo Pokémon tem, evolui um level do Pokémon. Cara, aí tipo assim, o Charmander evoluiu porque o Ash botou ele numa briga que não dava pra ele ganhar. Aí o Ash vai lutar e tem que dar um jeito. Aí ele lutando contra um bocado de Pokémon, ele evoluiu pra ganhar e ganhou. De episódio marcante ali com o Charmander, é aquele episódio que o Ash encontra ele, que ele tá na chuva, ele tá quase morrendo e tal. É, doido aquele episódio ali. Chorou, tu? Aquele episódio ali é muito emocionante, bicho. Uma coisa, cara, é que nenhum dos 6 primeiros Pokémon do Ash, o Ash capturou, né? Todos ele ganhou. Pois é. Primeiro Pokémon que o Ash vai capturar, pode ver, o Bulbasaur, o Charmander, o Squirtle, tudo isso segue ele, o Pidgeotto. Mas todo mundo falando, mano. O Caterpie ele capturou. O Caterpie ele pegou na doida, não foi ele rebolar a bola no mato, na louca, aí o que veio ele capturou. Né? Pra tu ter ver tamanha noção da incompetência dessa criatura. Mas eu já não acho, tipo, ele conquista a confiança do Pokémon, ele mostra que ele pode ser um mestre legal, mesmo sem precisar fazer uma batalha contra ele, ou coisa do tipo. O Pokémon segue ele porque ele acha um treinador legal. É por isso que o Pokémon tem uma hora que a Misty fala assim, olha, nenhum dos seus Pokémon foi você que capturou, todos eles começaram a seguir, ele não, tá preto de mim, os Pokémon ficam tudo puto, aí não, tá bom, vocês me seguiram, eu sou merda, tá entendendo? E ele vai, não, agora eu vou capturar um Pokémon, ele luta contra a porcaria de um Crowley, Nanico, não é um Crowley, cara, ele luta contra aquele tipo um caranguejozinho, aí ele luta... Aí ele fala, o tamanho médio dele é tal. Ele é menor que o tamanho médio, eu vou lutar contra ele e vou ganhar. O Ash pega um graveto pra tocar na cabeça dele. O bicho quebra o graveto do Ash. Aí o Ash vai lá e captura ele. Eu me lembro, bicho, quando ele vai capturar o Pidgeotto, ele encontra o Pidgeotto, né? Vixe, meu, Pidgeotto, ó. Bora lá capturar. Pidgeotto, ó. Aí o cara, o Pikachu não quer lutar, né, com o Pidgeotto pra enfraquecer ele. Esse bicho pega uma pedra, bicho. Eu vou capturar essa porra, mano. Tá. Acerta a cabeça no. Acerta a cabeça na pedra e dizer, ó. É, ele pega uma baladeira, né? Pega uma pedra pra poder bater no bicho pra poder capturar ele. É, no começo eu achei isso, de correr pra cima do Pokémon pra bater na porrada mesmo. Depois que ele começou a lutar com os Pokémon. É. Mas veio os primeiros, você vai dar o chute, burro, pega a pedrada. O Kreb ele pega um graveto pra poder bater na cabeça do bicho. Pois é. Ei, alguém lembra aí como é que o Pikachu começou a respeitar o Ash? Teve um lance romance aí bonitinho. Foi, na foi no primeiro capítulo também. Que ele só volta a morrer pra proteger o Pikachu, aí ele... É um exército de Spearows, né, que atacam eles, ó. Pois é, ele sofre o bastante, né, se ele não ficasse amigo de quem salvar a vida dele, é porque ele realmente é um Pikachu sem futuro. Agora vocês veem que o Pikachu era poderoso, viu? Porque vem quase 100, 200 Spearow pra cima do Ash, aí o Pikachu pula, né, na frente dos Spearow tudinho, dá só um choque do trovão, aí mata tudinho. É porque tava chovendo, mano. Era, mano. É, não, mano. Tem porque tá o choque ver. Do trovão na série, ele papoca quase tudo, né? É. Me responde aí, quantos Spearow ele capturou? É porque eles desmaiaram. Mas eu tinha capturado um. Pior que é mesmo, ó. Puta que pariu, hein. Capturou 30 Tauros, não capturou nenhum Spearow, mano. Olha aí. O cara tava com um monte ali pra capturar, mas não pegou. E a evolução de Spearow, cara, é fodona, viu? Pois é, a evolução dele, ela é aquela Spearow, é doideira. A do Pidgeot é muito melhor. Não, mas eu acho a Pidgeot mais estilosa. Muito. Mas o Pidgeot, quando ele aparece tipo uma galinha, né? Aparece lá ciscando o chão e tá comendo milho, né? Depois do habitat natural, né, cara? Seria as árvores? Pois é. Ele tá com a pedrada na cabeça do bicho, aí o bicho levanta só com um galozão na cabeça, assim, com raiva. Cara, o Magikarp que eles tinham, vocês lembram? Magikarp. Não, quem tinha era o doido lá. Era a Jess. Era o James. Era o James. Até no último episódio que ele aparece, cara, o cara... Não, Jota, era da Mist, que evoluiu pra um Gyarados. É. Não, o Jess e o James também tinham um, que até no episódio que os dois, ele joga o bicho não faz nada, ele dá um chute, o bicho evolui pro Gyarados, cara. Chivaria. mas eles não pegam esse Magikarp, né, tipo um calote, não, um vendedor lá malacoso, passa esse Magikarp aí pra eles. Magikarp dourado, encarado, encerado. Esse bicho era só pintada. Massa mesmo ali era o Psyduck da Mística. Puta merda. Tipo, Pokémon mais engraçado, não. O Psyduck era com medo de polêmico. Não, mas faz aí a voz do Psyduck, Lia. Ai, ai, ai. Ai, ai. Meu Deus do céu. Agora o Psyduck, bicho, o Pokémon era um gerador de apelidos e brincadeiras sacanas, né? Eu tinha um amigo meu que o apelido dele, o pessoal chamava ele de Psyduck, só porque o cara disse que ele era meio louco, alguma coisa assim. Sabe que todo mundo sai no meio da aula, cara, disse, não, tô de cabeça, pessoal, quero ir pra casa, ó. Aí ele ficou Psyduck, cara. Eu sei que tinha um amigo nosso que era chamado de Pokébola porque a cabeça dele era desproporcional ao corpo. Ele não dava uma cabeçada em ninguém, não? É porque era difícil equilibrar a cabeça dele na época. Ele tentava fazer essas paradas, né? Mas se conseguisse, né, cara? No colégio, o pessoal tinha aquela brincadeira de quando via... Isso a Akira contando pra mim, né? Que no colégio dela, quando os meninos viam uma pessoa muito feia passando, aí o pessoal fazia uma bola de papel, assim. Aí gritava, Pokébola, vai! Aí jogava na cabeça do menino ali e tal. Mas colégio não teve isso, né, mano? Pois é. Não é, mano? Não vou nem dizer que acontecia com os gordinhos chamados Snorlax, porque... É porque... O pobre era chamado de Snorlax, mano. Aí o negado tacava a bola de papel, vai Snorlax, aí tá, tacava nele. Mas tu também fazia isso que eu me lembro. Era tipo o Live Action, né, cara? Pokémon. Pois é, mano. Era comédia, pobre. É, gente. Sempre que ele levava na esportiva, eu nunca... Que nem o Snorlax, né? Não fazia nada. Agora, bem citado, que nem o Snorlax. A equipe Rocket, ela foi bem sacada, né? Também no anime, cara. Porque a equipe Rocket era sempre o vilão da história, né? O vilão ou o alívio cômico, né? Da história. Também. É porque no começo eles queriam capturar só pokémons raros, né? Aí quando esses bichos viram o Pikachu, aí achavam que o Pikachu era um pokémon raro e tal. Aí ficaram perseguindo esse bicho ali durante a série todinha, né? É porque o Pikachu era adulterado, né, cara? Aí é. Ah, eu nunca entendi isso, cara. Tipo, o Pikachu era forte e tudo, mas tinha Pokémon muito melhor e eles ficavam insistindo no Pikachu. Perderam a chance de capturar muito Pokémon melhor na floresta pra poder ficar correndo atrás de Pikachu, mas... E se eles quiserem ganhar o posto, usava o Meow lá pra falar e eles iam ganhar muito mais dinheiro. Mas não tem um episódio que diz que o Meow tentou a vida em Hollywood e não deu certo? É mesmo, tem. Tem um capítulo dizendo que ele era famoso, que não sei o quê, aí alguém estragou a vida dele lá em... Não, mas ele caiu na bebedeira, não foi não, mas ele virou alcoólatra e a carreira dele foi pro lixo, é uma parada dessa, né? É, foi uma coisa desse tipo aí, sei lá. Ele foi abandonado, ele não tinha sido abandonado, coisa assim, ele era da rua, não tinha família, e ele queria ser popular, e ele aprendeu a falar pra o pessoal gostar dele. É, ele era o único Pokémon que falava, né, mesmo. Aí o Giovanni foi lá e pegou ele pra ele. Puta merda. Ele ficava esquecendo a galera perto, na casa, né, aí devia só conversando, ele aprendia a conversar também. Giovanni, olha aí. Giovanni, o pai do Ash, né? Pai do Ash. Teoricamente. Isso. É, não. É, cara, a galera diz que o Giovanni, ele é o pai do Ash. Tanto que você vê que o Giovanni, por isso que ele deixa o Jesse e a James atrás do Ash sempre. Porque ele não precisa pegar o Pikachu, mas o Giovanni manda ele, tá entendendo? E no começo da série nunca mostrava a cara dele, sempre tava ele de costas, assim. E sempre quando rolava sempre que o Ash ia encontrar ele, dava um desencontro. Nunca acontecia. O Giovanni, ele era o cara da equipe Rocket, né? O chefão. E ele era também um líder do ginásio da cidade do Oeste, cara. De Veridiana, né? Isso. Ah, isso aí eu não me lembrava, não. É. Também não. Ele é o chefe, o líder de ginásio de Veridiana. Aí, tipo, cara, quando o Ash chega lá, tipo assim, um pouquinho antes do Ash chegar, o Gary chega. Aí tá lá o Giovanni lutando contra o Gary. O Gary. E o Gary leva uma surra do Mewtwo, cara. E o Giovanni é o Mewtwo. Olha aí. Mano, mas isso aí não é meio estranho, não? Porque, vamos dizer, o pai do Ash era desaparecido e tal. Só que esse bicho é um líder de ginásio conhecido mundialmente. Mas aí tu nunca viu o Ash encontrar com ele, viu? Ah, mas porque aí tem a teoria do Telos, né, também. Qual é a minha teoria? Ele era um bombolero. Quem enfrenta o Ash lá no ginásio lá é o Jesse e a James. Exatamente. Usando pokémons do Giovanni lá, que tinha lá guardado pra eles. Olha aí. E tanto, ó, que tu vê que o Giovanni deu essa vitória pro Ash, que ele não dá ele não deixa o Mewtwo. Não, mas eu vou sustentar aqui minha teoria de que o pai do Ash é o professor Carvalho. É muito velho. Se for, aí vai ser uma bosta muito gigantesca. Olha agora essa teoria que eu fiz em cima. Ó, presta atenção. Isso que ele falou, o Joel falou, cara, tem todo sentido. Porque tu imagina, o professor Carvalho é um professor conhecido, conhece todos os professores, é renomado. Ele pode ter modificado o Pikachu geneticamente e deu pro filho dele pra poder ser foda. Não, então, negativo. Eu ia dizer que é uma incompetência. Pera aí. Olha o silêncio. Tu sabe por que é que o professor Carvalho é pai do Ash? Meu? Porque o Ash é tio do Gary, né? Quer dizer, na verdade não. Se ele for o pai do Ash, ele vai ser um pai bosta. Por quê? Porque o caba que tem de Pokémon, que tem os Pokémon tudinho, que não sei o quê, que bebê. Aí o animal deixa o pobre do filho passar mal, não capturar nada, não ajuda em bosta nenhuma. Não dá um presente pro cara no dia do aniversário, um Pokémonzão doideira, não faz nada. Não, mas ele deu, mano. Pode, mano. Caramba, mas tu queria o quê, mano? Tava o pessoal... Não, ele tinha que dar, toda semana ele tinha que dar um bicho ali pro bicho. Mas isso aí é contra o sindicato. Cara, o pessoal lá do sindicato do Pokémon, tudo em cima do Carvalho. Esses caras do sindicato são foda, o cara não pode fazer nada assim. Mas o Ash ele não tá sempre ligando pro professor Carvalho, e o professor Carvalho quer que ele aprenda tudo sozinho. Olha aí. E de vez em quando o professor Carvalho tá do lado da mãe do Ash. Olha aí. Ixi, já tem um lance com a mãe, né? Olha aí. Ixi, não tinha pensado nisso não, ó. Mas na verdade ele continua sendo um sem futuro. Trade Card Games. Aí agora você chegou na minha época. Essa época aí foi a da loucura máxima, né? Essa época aí é que eu posso dizer que eu reinei. O legal da época do Trade Card Game, mancho, é porque durante uns 2 anos, mais ou menos, o Telus adotou, mancho, uns 15 elementos, mano. Porque todo dia, diariamente, mancho, tinha umas 10 pessoas lá pra casa do Manel só pra jogar. Pokémon até altas horas da noite. Tirando algumas partes interessantes da minha vida, foi a melhor parte, foi a melhor época, foi essa aí. Não, mas conte aí. A época infantil, assim, e tal... Mentira, meu, tu já tinha 18 anos. Foi irado. Aí. Eu me lembro que o pessoal fazia torneios ao redor do mundo, bicho. Esse Trade Card Games também foi um sucesso, né, bicho? É porque é ligado a Pokémon. Quando é ligado a Pokémon, cara, dá muito dinheiro e faz sucesso, cara. O grande sucesso é porque fizeram a Liga Pokémon mesmo, a mesma liga do anime, os caras fizeram no Trade Card Games. Você ganhava as insígnias, né? Mas aquele jogo ali era muito, muito safado, cara, porque você comprar um deck... Você comprar um deck que vinha 60 cards, você gastava uns R$35, R$40. É. E você tinha que ficar comprando booster, e você dispensava um bom dinheiro com isso, cara. E aí a gente ainda teve foi sorte, porque teve um colega nosso aí, cara, que comprou um deck, o Zap, que era uma porcaria, cara. O cara comprou o deck, gastou seus R$40, eu nunca vi esse cara ganhar de ninguém, velho. Deixa o pobre do cabecinha foi mesmo. Pobre do cabeça, mas sofreu com esse deck. Cabeça zap, não, velho, mano. Chama ele de Pokébola, mano. O Pokébola foi osso, mano. Pobrezinho perdia muito, ó, mano. Tá. Mano, eu me lembro do primeiro dia, mano. Primeiro dia que eu tava asilado pra ver essas porra dessas cartas. Eu tava, o Adonis me ligou durante a tarde, se eu não me engano, eu acho. Aí ele, ei, mas comprei meu deck. O incêndio e tal, e não sei o que das quantas, aí eu, fala meu Deus, eu tenho que comprar o meu. Aí eu fiquei tinindo aqui dentro de casa e tal, aí quando é no mesmo dia, o senhor Papel chegou aqui também com o deck dele, o Super Crescimento. E os caras iam só pra te zoar, né? Os caras ficavam mostrando o deck assim de longe, não deixavam tu pegar, aí, né? Aí eu, caramba, velho, é muito irado, eu numa maior asilação com a revista. Aí eu passei algumas horas jogando com o Vitor aqui em casa, rachando o deck, né? Porque só tinha um dele. Velho time de fora, só time de fora, Pedro. Pois é, aí só tinha eu, ele, a Irlana, que é uma menina assim que morava perto da gente, e outro amigo dele. Aí ficava os quatro aqui jogando. Isso durante a parte da noite ali, umas 6 horas, 7 horas. Aí quando foram 9 e pouco, a minha mãe chegou. Aí o Vitor já tinha ido embora, aí eu asilado. Mãe, tem que comprar meu deck, ligeiro. Chegou e tal, todo mundo comprando, eu tenho que comprar o meu antes que acabe. Ah, não, a gente vai amanhã. Amanhã eu vou ter morrido se eu não comprar hoje. É doido, né? Pizzaria. Aí, um maior enxame aqui em casa, aí até que enfim ela foi, né? Eu te contou nessa época. Tinha quanto? Sei lá, era... 18. Aí eu cheguei lá, voado lá na... Cheguei no North Shop, aí, ei, o Adonis havia me falado que tinha comprado na Maria Fumaça. Aí a mulher da loja, quem é Adonis? Aí eu, ei, cheguei na loja voado, correndo e tal, as lojas tudo fechando, North Shop fechou 10 horas. Eu cheguei voado aí, ei, cadê as cartazinhas de Pokémon e tal, que chegaram, não sei o que, a mulher. Tem aqui só esses 3 decks, aí tinha o Incêndio, o Super Crescimento e o Blackout. Aí eu, caramba, velho, só tem 3, olha aí. É agora ou nunca, né? Aí eu fui, peguei o Blackout, por causa que o Incêndio o Adonis já tinha, e o Super Crescimento o outro doido também tinha. Ele só queria ser diferente, né, meu? Aí eu, não, vou comprar esse aqui que é diferente de todo mundo. Lógico, comprar com repetida, né? Aí eu, vamos lá. E aí? Aí eu comprei o bicho, passei a noite inteira olhando e lendo e relendo as cartas. Acho que eu fui dormir umas 4 da manhã lendo as mesmas cartas direto. Ei, meu, mas não tinha uma parada de ficar fazendo só um montinho com as cartas e jogando, não? Pra elas deslizar? Não, também, né? A bicha zerada, as bichinhas botavam assim no... Em cima da mesa elas deslizavam assim umas sobre as outras, porque era nova demais aí. E aí? Aí quando foi no outro dia eu fui bater lá na casa do Adonis pra gente jogar e tal. O Vitor veio aqui e aí começou as pernas. Isso aí foi o auge da tua carreira de treinador, né? Porque depois disso foi só derrota em cima de derrota. Negativo, mano. Nessa época aí, foi o auge do auge. Aí depois que a galera começou a se igualar ao meu nível, é que eu comecei a perder. É o quê, mano? Foi sim. É porque nessa época, o Black... O Adonis perdeu 18 partidas a 3 pra mim, viu? Pode perguntar ele aí. Ah, mas deve ter sido no início, porque no início depois... Aí depois ele copiou o meu deck. Aí. E aí? Quem é que está no auge de novo? É. Mas a família da Lilith aí tem uma história complicada desse negócio de comprar Buster, né, não? É porque era assim, o meu irmão, ele me obrigava a passar fome no colégio pra a gente poder usar o dinheiro da merenda pra gente comprar os boosters e os decks. Olha aí. E era uma covardia. E às vezes eu queria comprar um pastel, aí eu pastel e chegava em casa, então cadê o dinheiro? Aí eu comprei um pastel, aí... Já viu. Coitado da linha, né, bicho? É, eles guardavam o dinheiro da semana inteira, aí quando chegava lá na fanzine, papocava o bicho em Busters. Mas essa história aí do deck do Dé é polêmica, porque... Eu me lembro que ele disse que o deck é dele, só que tinha um cara lá na fanzine que já tinha esse deck, só que não usava. Até o Ah, aí se ele não usava, eu não sabia que existia, então a criação foi minha do mesmo jeito. Aí, pra mim, né? Pra ti, né? É, não é não. Se você sabe que... Se você sabe, você cria uma coisa que não sabe que existe. Você não... Pra você, você acha que não criou, não? Normalmente, é todo mundo contra mim mesmo. Então, isso aí, não... Tá, não? Ei, ei. O Neto mesmo é um exemplo. O Neto sabe que foi eu que criei o deck e disse que é o Adonis só pra contradizer. Eu acho que foi o Adonis. E cara, agora é desse negócio de trade card game. Que história é essa aí do embaralhamento venossauro, bicho? Ixi, meu irmão, essa daí é massa. Conta aí, ô Neto. Pra quem não sabe como é que funciona um trade card game, é um jogo basicamente onde você monta o seu deck com a sua estratégia, no caso do Pokémon, seus Pokémons, só que ele é meio aleatório, porque você embaralha o deck e pode vir na sua mão qualquer coisa. Sim. Aí tudo bem. É, como eu disse, no auge do Pokémon, de onde a gente morava, tinha na faixa de uns 10 caras, mais ou menos, jogando ao mesmo tempo. E o Jack Chan Jr., né, lá no meio. Sim. Aí sempre tinha aqueles caras mais bugados e tal, tipo a Lilith, o irmão dela, que tinham milhões de cartas e tal. E o Jack Chan Jr., puto com aquele negócio e tal, ele tinha um baralho razoável, mas não conseguia ganhar nem nada. Aí qual foi a sacada do cara? O Jack Chan Jr. comprou uns livros, uns VHS lá do David Copperfield. Ixi Maria. E o cara virou o mestre do embaralhado, mano. Só que era o seguinte, mano. Ele fazia um embaralhado, ele pegava, sei lá, as 10 primeiras cartas do baralho dele e botava de costas. E ele só embaralhava o baralho do meio pro final. Aí ele ficava lá e tal, e o pessoal embaralhou. Aí beleza, ia começar. Aí nisso, vamos dizer, o Jack Chan Jr. pegou uma maré de sorte que ninguém mais ganhava do Jack Chan Jr. Porque toda vida era cheque. Dava o terceiro turno, ele baixava o Venossauro e matava todo mundo. Aí os caras, vixe, meu irmão. Como é que pode? O Jack Chan Jr. aí jogou 30 vezes hoje, todas as 30 no terceiro turno desse Venossauro. E aí você calcula a probabilidade. Ele tinha um Venossauro pra um baralho de 60 cartas. E o pessoal, tudo criança, aí, não, Jack Chan Jr. aí teve sorte hoje. É. Aí tudo bem. Aí até que começaram a fazer a CPI do Jack Chan Jr., né? Começaram a analisar o embaralhado dele, começaram a cortar o deck dele, aí descobriram, cara. Aí, desde esse dia ele ficou desmoralizado e nunca mais comeu biscoito. Aqui quando a gente jogava, você não embaralhava o seu, não. Você dava pra quem você ia jogar contra e a pessoa dava o dela. Aí você embaralhava o dela. Mas criaram isso aí depois do embaralhado vendo Sauro, mano. Antes disso aí, faz isso. Teve sua origem aí, né? Pois é. Na época da fanzinha ali, era o terror, mano. A galera ia se duelar, aí começaram essa parada aí, de um dar o deck pro outro. Tinha uns que choravam pra ter que dar o deck, senão não jogavam, entendeu? A desonestidade era grande, mano. Estaria. Pikachu, eu escolho você! E agora aquele torneio que vocês participaram, não teve nenhuma história legal, não? Teve as batalhas, né? O Isaías não foi desclassificado nesse aí por fraude, não. O engraçado do Isaías que eu achava na época que ele jogava é porque a gente tudo na época tinha uns 12 anos, né, mais ou menos. E o Isaías, cara, devia ter uns 25. É. Né? Aí o cara grandão, barbado lá e tal, e discutindo no mesmo nível dos pivetes, aí, não, mas tu tá roubando, cara, não sei o que, filha da puta, né? O menino lá começando a chorar, né? Pois é. Não, mas o engraçado desse negócio de TCG, de cada das cards, é que sempre no meio do da galera tinha uns pais de família, né? Um blocão lá, mas com os colecionadores mal do mundo. Os caras com cabelo no sovaco, né? É, que é covardia. O cara juntava o da merenda pra comprar um booster, esse filho da puta com salário e tudo, né, cara? Pois é. Ei, cara, mas que cena é aquela do final do filme, hein? Aquela lá que todos os pokémons estão enfrentando a eles mesmos. E o Pikachu se recusa a lutar contra outro Pikachu lá do mal. Aí o Ash se joga lá no meio pra todo mundo parar e nem para. Tu chorou, Lia, no cinema? Tu chorou? Eu vi ela chorando. Tava eu, a Lia, o Adonis e o pai dele. Todo mundo chorando. Foi legal. Mas Lia, eu sei qual o episódio que tu chorou. Foi o episódio que o Ash abandona o Pikachu, né? Não, eu queria que ele abandonasse mesmo. Olha aí. Lia sempre foi do mal. Pikachu chamou muita atenção, o Pikachu atrapalha tudo. O Ash tem que treinar os Pokémon, fica só projetando no Pikachu. O Pikachu tava ofuscando ali o brilho do Psyduck, né? Psyduck era o amarelinho mais legal. Aí. Ele é amarelo queimado, né? Amarelo queimado é melhor. É? O outro amarelo. Canário, ó. Amarelo, eu entendi, amarelo Camaro, o nome do carro, ó, vixe, ainda tem esse. É canário. Mas o Psyduck não tem aquela putaria que ele tem dor de cabeça, não, ali. Quanto mais dor de cabeça ele tem, se você mais ele fica. Dele. Como é, der uma martelada nele. Agora que eu vim perceber que ele parece com a minha mãe, ó, minha mãe é direto com dor de cabeça também. Já veio isso, igual o povo daqui de casa, os senhores dor de cabeça, todo mundo dor de cabeça direto. Tu sente dor aonde, mano? Não, eu não sinto nada, não. É o povo daqui que... Os Tilenol aqui em casa é direto, é caixas e mais caixas. Tilenol. Por que é que o Pikachu nunca evolui? Por que ele não quer? Porque ele só evolui... Porque ele não quer. Não, porque ele só pode evoluir com pedra... Não, ele só pode evoluir com a pedra do trovão. Eu sei, o Pikachu mas... É um... Não, mas fora aí... essa... Fora essa causa aí, ele não quer. Tem uma oportunidade de evoluir, ele não quer. É, eu me lembro que tem um episódio que ele chega até a brilhar, né? Não querendo evoluir e tal, aí alguém impede lá uma parada dessa. É, pois é, ele não quer. Tem um episódio que o Ash quer derrotar um cara aí, ele fica atrás de uma pedra do trovão, aí ele consegue, aí ele fica todo pensativo e acaba não evoluindo o Pikachu. Nem porque o Pikachu quer, nem porque o Ash quer. Porque, na verdade, ele não vai atrás da pedra, ele luta contra o cara tem uma evolução do Pikachu, né? No caso seria o Raichu. Aí ele luta contra o cara mete a pia nele e ele leva o Pikachu pra Pokémon. Como o Pikachu não entra na Pokébola, ele não bota naquela maquinazinha, o Pikachu fica de cama. Aí ele bota lá, o Pikachu fica de cama e a enfermeira fala assim, ó, se você quiser, eu tenho uma pedra do trovão aqui pra você evoluir ele. Que aí mafiosa, cara, essa enfermeira aí. Contrabandista de pedras, Maela. Olha aí. Não, mas não tem uma parada dizendo que o Pikachu era doente, uma coisa. Não, é nesse capítulo aí mesmo, que ele enfrenta um Raichu, aí ele, o cara diz, o seu Pikachu é um inútil, o meu Raichu é mais poderoso. Ei, mas tu tá imitando o palhaço Champignon, né? Aí ele foi e disse, Pikachu, você tem que evoluir, seu porra! Aí eles ficam lá, indecisos, se evolui, se... Aí vai lá o Pikachu da Raichu, mesmo não estando evoluído, né? É, na base da porrada. Mas não é isso não, é. Que o Pikachu era doente, parada desse. O Pikachu é do tipo de Pokémon que ele só evolui, cara, usando a pedra. Ele é impossível de evoluir. Por isso que ele era viciado, uma parada dessa, ele era doente. Só evoluía. Ele tinha umas olheiras, né? Só evoluía com pedras, uma parada dessa aí. Eu olhei com pedra, Pikachu, eu escolho você. Quem é que nunca queria ter uma pokebola, bicho? Mas teve um tempo que o Guaraná Antártico ele dava pokebola, né? Não, tá, parada dessa. Ah, o Catulinha vinha com Pokémon dentro, mano. Eu tive um negócio desse, cara. Vinha com Pokémonzinho. É, vinha uma miniaturazinha de Pokémon dentro. Não era nem pokebola, né? Era argola Pokémon, né? Argola? É, bicho. Porque o formato não era de uma bola, era de uma argola mesmo. Porque a bolazinha tinha que ser encaixada na tampa, né? Aí ela vinha num buracozão enorme no meio ali. Ixi, tem um negócio de, né? Negócio de anel, argola, da... Nunca tive isso aí, nunca. Você lembra da carta que vinha no Cheetos? Ei, mano, o que vinha no Cheetos não era os Tazos, não? Era os Tazos, vi. Não, era tipo umas cartinhas quadradas que vinham os poderzinhos atrás. Tinha força, agilidade. Não, era exatamente os Tazos. E os Tazos vinham esses poderzinhos aí. Tazos, mas... só aqueles redondos, mano. Eu negava, isso. Tacava um no outro pra virar. Pois é. Que até teve as cartas piratas, que a galera comprava de 10 centavos, que dava pra jogar um... Meu Deus do céu, bicho. Sério, eu tinha um monte dessas cartas piratas, cara. Eu jogava muito baixo e ganhava muito, cara. E, cara, uma vez sair na porrada do cara com essa porca dessas cartas. O cara foi jogar comigo... Eu ganhei todas as cartas dele, eu miei o cara. E o cara quis brigar comigo, cara. Eu saí na porrada do cara. Miei o cara, ó. O novo, miou. Eita, mano. Ela muito aí. Miou, meninão. Não, mas eu me lembro dos Tazos, bicho. Foi uma febre muito grande esse negócio de Tazo Pokémon. Tu é doido, bicho. O cara comprava milhares e milhares de Cheetos, bicho, só pra comprar esses bichos. Eu me lembro do Tazo só na época do Looney Tunes. Looney Tunes também. O do Pokémon só tive um Tazo, que foi do Jinx, cara. Era um dos kits mais que tinha. Tá, ele falou tá. Jinx, aí agora eu me lembrei que ela até meio roxa a bichinha dela. Agora quem é que teve ali o Master Tazo? Aquele. Ah, eu me lembro, o cara tinha que comprar um cheetosão de 1 quilo, né? Uma parada dessa, Tazo. O quilo? É, cara. O Master Tazo era um douradão, bicho. Não, mas era isso mesmo, mano. Vamos dizer, o Cheetos normal era de uns 200 gramas. É. O cara tinha que comprar um Mega Cheetos, aquele que parece um sacão, cara. É. Do tamanho de um antebraço. Aí neles vinham os Master Tazos aí, os especiais. Tipo que nem era na época do Master, que era aquela negócio melequento. Pegava um Tazo. Isso. É o Pega Tazo, né, esse bichinho. Isso, mano. Olha aí, cara. Eita, mamãe, vocês estão só desenterrando, viu, mano? O nome do cash era pra ser escavadeira, mano. Pelo meu Deus. É, cara. Você aí rolava no dedo aí, jogava o bicho pra pegar o Pokémon. Nunca sabia de nada, sempre tirei mais na porrada, cara. Porque o cara jogava só na ignorância, né, velho? Um dos mais cobiçados ali da galera foi a Poké Agenda, viu? Tudo é. Não, mas existia essa parada pra vender? Existia de verdade. Existia. É. Vinha os nomezinhos dos Pokémons, o level dele. Eu só não sei se. Agenda. Eu só não sei se falava, né? Sim, mas pra que é essa merda? Tu passava um cavalo na tua frente, aí tu botava, aí ele dizia, Rapidash, né? Tipo, provavelmente servia pra quando você fala assim, não, vou ver tal Pokémon. A Poké Agenda é uma inscrição única do Pokémon, que ela dá, e ela dá também, pode dar o elemento, a fraqueza, tá entendendo? Pois é. Eu já vinha todos na memória. É, realmente eu concordo com o Telos aí, que ninguém tinha, porque realmente não era muito útil, né? Passava uma tartaruga na televisão, aí tu mostrava assim a bicha, aí Pokémon Água. Aí, na verdade a Poké Agenda ela é meio baseada no Game Boy, né? Baseada, ó. A Poké Agenda ela tinha uns Pokémons que ela não conseguia identificar, porque ainda não era conhecido. Aí foi quando foi mudando a geração, os novos pokémons, acontecia isso muito ainda. Final da primeira geração, chegava na primeira geração, aparecia um pokémon da segunda. Ah, meu Deus, que pokémon é esse? Aí começava a segunda, um recorde de pokémon novo que ninguém nunca viu. Aí, meu Deus, cai pokémon novo. Aí, final da segunda, aparece o Blaziken. Blaziken dá uma surra no Charizard. Meu Deus, que pokémon é esse? De onde ele veio? Aí começa a terceira geração. Não, a terceira, a mesma merda. O Gary chega com um Pokémon de choque. Aí o Ash, meu Deus, de onde veio esse Pokémon? Aí ele vai pro outro lugar. Depois da primeira temporada, que passou os 151 Pokémons, que veio os novos Pokémons, aí deslanchou e... Eu acho que quando foi 250 ainda dava pra ver. Eu acho que depois que passou, isso aqui ficou chato mesmo. É, eu acho também que até a segunda aí que tá. Foi muito legal, cara. Aí que tá, vou dizer por quê. Porque o Pokémon é a malhação dos animes, cara. A cada geração dá um reboot, cara, pra aquela nova geração que tá começando pegar os novos telespectadores, tá ligado? Mas... Igual Malhação. Todo mundo assistiu Malhação em algum ano. Aí acabou, ninguém assistiu mais. Mas aí quem é que é o Mau Mau? Eu digo que eu nunca assisti uma... Eu sou o único, então, que não assiste Malhação. Mas tu também mente pouco, né? Não assiste, não. Eu tenho um ódio daquilo ali. Mas todo mundo já assistiu, mesmo não anda Malhação. Nem que seja um ano, não precisa ser um ano, não. Sinceramente mesmo, eu nunca assisti. Eu assisto capítulo assim, avulso, porque eu tô aqui no meu computador, aí liga a televisão perto de mim, aparece os bebezinhos lá da... lá da Malhação, aí eu vejo. Pra mim, de Pokémon, a melhor geração é a terceira. Só que eu achei mais legal tanto os games quanto a série. Mas diga a verdade, Theo. Tu assistiu ali a Malhação do Cabeção, não foi? Nenhuma. Assistiu, mas... Tu assistiu porque todo capítulo que eu vi o meu sobrinho assistir... Meu sobrinho... É... Eu dizia assim, ó... Rapaz, vai acontecer isso e isso. Olha aí, como eu já sabia. Olha aí. Aí acontecia. Ah, por quê? Porque a Malhação, mano, os episódios tudo óbvio. Tudo sem nexo. Eu sei que a Malhação ficou paia porque saiu o Nuno Leal Maia ali. A única coisa massa da Malhação são as atrizes. E o que é que a Malhação tem a ver, né? Pois é. Só comparar com o cara feito, a galera foi longe. Te levar, yeah. Te levar. Jeito de viver nunca foi igual. A minha vida é fazer bem vencer o mal. Vai lá, Telus! Pokémon! Nesse mundo viajarei, quando encontrar tananana. Pokémon com seu poder, tudo transformar. Vai, Tel! Pokémon, temos que pegar seu ser. Hasta la vista, baby.